É o Delírios do Arrocha. Chegou sua vez, mulher. Venha! Chama, chama, chama, chama. André Cedez, a potência dos claridóis. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Vem pro cabaré, quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Chama, vem pro cabaré. Toma, toma, toma, toma, toma. Venha. Aqui assim só tem mulher gostosa, o redo todas poderosas. Não tem parreco, não tem fofoca. Se tiver mulher, eu pego e vou embora. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Venha, venha. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Vem pro cabaré, quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Chama, chama. Toma, toma, toma, toma, venha. Segura. Seu momento, mulher, é comigo. O moral de Bicoara. Aqui assim só tem mulher gostosa, o redor todas poderosas. Não tem parreco, não tem fofoca. Se tiver mulher, eu pego e vou embora.